sociedade eu tô de volta. Muito mais perigoso agora. Cumpri minha sentença, de novo tô na rua. Tô pronto até pra matar, agora se segura. Não sei de quem é a culpa, também não quero saber. Minha vida já está fodida, não tenho mais nada o que perder. Eu tô é na neurose de um louco. O primeiro boy que roda na minha mão. Desculpa todo o meu desgosto, tá quase morto. Não tem essa de deixar pra depois. Se depender de mim já foi. É um, dois, e aí? Sou a consequência do sistema carcerário. Sem chances pra detento, recuperado. Todo esse tempo de detenção na casa de recuperação só serviu pra aumentar minha revolta. Agora bota fé no que o sistema provoca. Entrei pra ser recuperado, saí pior. Um monstro que mata sem dó. Olha só, eu não era assim. Só era estelionatário, não era tão ruim. Agora vejam o que fizeram comigo. Um louco assassino que mata sangue frio. O pesadelo ainda não acabou. O sistema carcerário de novo falhou. A detenção é o fermento do crime sem dó. O ladrão tá de volta, só que agora pior. O pesadelo ainda não acabou. O sistema carcerário de novo falhou. A detenção é o fermento do crime sem dó. O ladrão tá de volta, só que agora pior. E aí, barão, eu voltei mais uma vez, só que sem medo. Pra aterrorizar, pra assustar somente no olhar. Que quando vê, dá pra perceber que o que eu passei lá na prisão foi uma lavagem cerebral. Que a solidão aliada com a revolta, o resultado é mais um animal. Agora, boy, cara a cara comigo, eu quero ver quem é mais. Se esse é o carro importado ou meu oitão refrigerado, eu quero ver quem é mais. Eu quero ver quem é que vai falar mais alto nessa hora. Quero ver se você vai me ignorar, igual ignora o moleque no sinaleiro que pede esmola. Eu creio que não, você não é tão idiota. Talvez nessa hora você ajoelha até chora. Se não fazer graça, de boa sai na moral. Mas se fazer, já pode contar com o Instituto Médico Legal. Tudo que os gambé faz comigo, desconto em dobro nas vítimas. Então torça pra polícia me matar, ao invés de me torturar. Se não é boy na mira. O pesadelo ainda não acabou. O sistema carcerário de novo falhou. A detenção é o fermento do crime sem dó. O ladrão tá de volta, só que agora pior. O pesadelo ainda não acabou. O sistema carcerário de novo falhou. A detenção é o fermento do crime sem dó. O ladrão tá de volta, só que agora pior. Aí, mano, não se iluda, o crime não compensa. O xiripapa, a morte é a sentença. Se der sorte, talvez é detenção. Ser humilhado e se pisar também vai pro caixão. Não é pagando de sermão, é respeito e consideração. A esperança ainda não morreu. Tenha fé em Deus, sua família, seus manos querem ver o seu bem. Esqueça, sistema carcerário não recupera ninguém. Autorrecuperação é a palavra-chave. É interiormente que a força de vontade de reversão tem capacidade de verdade. Pra Jesus Cristo não tem barreiras, nada é impossível. Só ele não falha. Eu sei que não é fácil, é longa a batalha. Mas quem luta vê se pode acreditar. O pesadelo tem que acabar.